8825, decolou aos 58, o controle em 119.8, é, tenha um voo e uma boa noite. 198, boa noite, obrigado pela ajuda aí. Nada, que isso. 1825. 1825, contato radar, submantém o nível de voo 370, saída MOM. Positivo, MOM 370. Delta Romeo Charlie, está livre a decolagem da 17, o vento é 130 graus com 8 nós, o altímetro 1014. Controle Salvador, boa noite, trip 5344, 180 para 150, informação Charlie. Trip 5344, acione identificação, desse mantenha nível de voo 060, chegada Mari. Precisa para 250 nós, 5344. 060 Mari, já está mantendo 250. Reduzido 5344. Então, ao passar uma centena, reduz para 210 nós, 5344. Ao cruzar uma centena, 210. 00, foi indicada? O 9714. Ingresse via Juliette para o portão 02, atento à aeronave da companhia taxiando no setor. Para o 02, o Gol 1714. O Delta Romeo Charlie decolou aos 00, agilize a curva à esquerda para a subida Pucca, chame o controle em 119.8, boa noite. 198, Sérgio. Controle de Salvador, boa noite. Fox, é o Delta Romeo Charlie. Boa noite, Papa Romeo, Delta Romeo Charlie, contato radar, se não mantém o nível 370, mantém a saída Pucca. Pucca 370. Mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera, o 905. Na 391, sob retoração, curva esquerda, vou indo para 200, limite localizador. Descendo para 2000 pés, 1014 o ajuste. Afirmativa, esquerda 200, desce 2000, 3290. Ou no 825, Salvador. A escuta no 825? Pro de frote, no 825. Pro de frote. Reduza para 210 mais. 210 desça para 3000 pés, 1014 ajuste. Todo sequenciamento mantenha presente para o limite localizador. Salvador, boa noite, 5899 West, informação Charlie, chegada Mari. 5899, acione identificação, chegada Mari. Desça e mantenha nível de voo 060. 25060, chegada Mari, pode vai estar, senhor? Não, negativo, número 4 na aproximação, 899. Gente, mantenha a missão chegada, 50 abraços. Tá 3600 Salvador. Escuta. sequenciamento, Buena Proa 030, limite ao localizador, desça para 3 mil pés, ajuste 1014. Certo, já 3 mil. Para. Oito zero cinco, vento 150 graus com 8 nós, autorizada a decolagem da 10. Para interceptar o localizador, curva via direita na proa 060. Isso para 2000 pés, 1014 ajuste. 3600. 1014 ajuste para 2000 pés, curva à direita, proa 060 para o norte. Rotando 3891 para interceptar o localizador, esquerda proa 160. Reporte estabilizado, 3891. 160, reportará estado, 3891. Com controle em 119 decimal 8, tem um voo e uma boa noite. 198, obrigado, boa tarde. Olha, boa noite, senhora Céu. Voo 805, contato radar, tudo manter o nível de voo 370, pega pouco. Boca, 370, 8 no 825, chame o centro Recife, frequência 12545, alterne 126, décima 85. 2545, 2085, boa noite, obrigado. Boa noite, tamo voo. Gente, 3600, autorizado LS, aguarde transferência. Trip 5344, reduza para 1790 norte. 170, reduzindo 5344. Esse é para 3000 pés, ajuste no 014. 3000 no 014, 3544. Visual, 3891. 3891, no complete na LS, chame a sua no 86. 86, obrigado. Papá Romeu Delta, Romeu Charlie, chame Recife na frequência 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, 2085. 3600, chame a sua no 862, é bom pulo. Jet 5899, desça para 4 mil pés, ajuste o altímetro no 04. 4 mil pés, 104, 50 graus. Boa noite, tá livre pouso na 10, QNH 10, 14 e o vento é de 140 graus com uma dezena de nós. Ok, livre pouso, 3 atrás, ó. Gente, 3600, complete a aproximação, reporte passando externo, baixar travado, número 2 para o pouso. Bem, o ajuste no 0 no 4. 3614. Web 5899, desça para 3 mil pés, ajuste no 014. 3 mil pés, 014, 5899, ajuste. 344, tráfego que eu precede, número 2, está com 130 de grau de pré-informação. Gente, eu tô reduzindo ao máximo aqui, senão a gente não consegue pousar também. Receptando o localizador, 5344. Agora com a torre 1-8-6-12. 18-6. Objeto 5899, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador, I-14, no ajuste. 2000 pés, I-14, 5899. Gente, 5344, complete a aproximação, número 3 para o pouso. Gente, 5344. Baixado checado, tá, passou escano, tá, 3600. Ciente, aguarde pista livre, o QNH-1014, 3600. Tá, tá. Tá 3891 no solo aos 10, por gentileza agilize a liberação à direita, táxi via Alfa e Juliette para a remota 13. Alfa e Juliette para a remota 13, já livrou, mantém a sua escuta, senhor? Afirmativo, pode manter a minha escuta. Zero vento de 1.50 graus com 9 nós. Tudo lado posto, tá 3, remota 1-3. Localizador 5099. 5899, complete LS, chame a torre 1-8-6. 8-6. Torre Salvador, boa noite, é o 5899 da UEP, final e LS. Butan 3600, seu solo aos 1-2, agilize a liberação à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 09. Alfa Juliette 09, Butan 3600. 5344, altímetro no 014, o vento 150 graus com 8 nós, cheque o trem, livre pouso na 10. Acho que travou, livre pouso na 10, 5344. Web 5899, boa noite, complete a aproximação, aguarde pista livre, é o número 2 para o pouso. O tráfego à sua frente está uma milha e meia da cabeceira agora. Gente, 5899, reduzindo, está batendo trabalho. 0062, acione identificação. Você para 2000, pé chega na Mari. 14 ajuste. Autorizado pela LS, reporte localizador. 2000. Velocidade direta em TAP 4062. Trip 5344 no solo Osuno 5, por gentileza agilize a liberação à direita. Taxi na Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa e Juliette, portão 01, no Trip 5344 agilizando. T-5899, autorizado pouso na 10, vento é 1,40 graus com 8 nós, o altímetro 1014. Livre pouso na 0, 1014, 5899. T-5899 no solo aos 17, 16, perdão, libera a direita, Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 7. Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 7, 5899 web. passar 62, o senhor autoriza 1700 com referência? Afirmativo, estou autorizado. Passar 62, você poderia ser brigadeiro. Torre Salvador, bom dia, 4062 azul, externo baixado travado. Bom dia, o 4062 da azul, o QNH é 1014, o altinho, perdão, o vento 130 graus com 8 nós, livre pouso na 10. Pouso autorizado, pista na 0, azul 4062. Caju, copia? Pronto. 714, autorizado Aracaju, nível 230, pela Golf 677. Decola lá a cabeceira 10, com curva esquerda, subida Fuca, transição Caju. O transponder é o 5542, controle em 119, decimal 8, cotejo. 714 correto, troque para 118.6 dúzia para o acionamento. 3152, informação Delta 350 para Mateo. 3152, eu tenho aqui já aprovado 330 para Maceió, aceita? É excelente, assim mesmo.